Se eu disser que eu não gosto da forma que olha, eu vou estar mentindo. Toda vez que vai embora, meu pita que chora o que fez comigo. Eu não sou tão bom com isso, amor. Nunca vivi isso, amor. Andava perdido sozinho no mundo e do nada você chegou e me fez pensar. Que as folhas caem, as pessoas somem. Que nós homens somos apenas homens. E o quanto meu mundo é grande pra você. Fazer o que quiser, baby. Escolhe o que tu quiser, baby. Que quiser, baby. Imagino domingo churrasco no sítio, nossos filhos brincando. Olha que lindo. Tá ouvindo? No São Jorge Vecilo, seus amores de antes foram pontes pra que estivesse comigo. E se eu disser que eu não gosto da forma que olha, eu vou estar mentindo. Toda vez que vai embora, meu pita que chora o que fez comigo. Eu não sou tão bom com isso, amor. Nunca vivi isso, amor. Andava perdido sozinho no mundo e do nada você chegou e me fez pensar.